agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Diga Lá ao Senhor Fado, a nossa primeira edição, dia 14 de outubro do ano de 2010. Já estava aí para dia 18, mas não. Dia 14 de outubro do ano 2010. Eu sou a Joana Santos e estou aqui estes 30 minutos consigo para lhe trazer um pouco mais desta nossa alma portuguesa. Os nossos fadistas, os nossos poetas, guitarras e violas juntam-se assim durante 30 minutos na primeira edição e 30 minutos na segunda edição para lhe trazer o melhor do nosso tesouro português. Os seus pedidos são sempre muito bem-vindos através dos nossos contactos www.radioantenaweb.info ou então em geral .radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, é só dizer o fado que quer ouvir, que quer dedicar, se quer dedicar ou e dizer em que edição quer que o seu fado passe. Na primeira, na segunda edição. Vamos começar com O Teu Olhar é Portugal, na voz de Joana Amendoeira. Depois ficamos com Cantigas, na voz de Francisco Azevedo. E terminamos esta nossa seleção com Unicórnio, na voz de Mísia. São estas as três vozes, estes três fadistas, que vamos ouvir já a seguir, aqui no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, em português. Banhada pelo sol, a tua luz é divina. À tua volta envelhece Lisboa, mas tu sempre menina. Por ti passam os homens, mas tu sempre senhora. Transformas o agora num passado futuro, e os teus pátios interiores, que histórias, que amores nos poderiam contar. Como a ribeira do Porto tem com certeza o direito a ser parte da nossa história. Já foram tantos desgostos, já foram tantas as cheias, que dizem que uma sereia que guardava um tesouro fugiu das águas do Douro, tornando-se paroeira da gente daquele lugar. Thank you. são de azeite mouro e o teu olhar é Portugal. Mais medo que tenho, meu bem, contar segredos, segredos, contar-te, tornar azedos os beijos roubados. Tu fica dairosa se pões o teu lenço, é da cor da rosa e cheira a incenso. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tenho, meu bem. Da cor do carmim, se agora namora é coisa bonita. Se me dás um beijo assim a marcá-los, quem te vê desejo já pode contá-los. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tenho, meu bem. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tenho, meu bem. Se agora namora é coisa ruim, se me dás um beijo assim a marcá-los, quem se vê desejo já pode contá-los. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tenho, meu bem. Não vejo, não vejo, não vejo ninguém que tenha mais medo que tenho, meu bem. Aquele que era meu, bastando eu deixei e desapareceu. Qualquer informação, de certo eu vou pagar. As flores que deixou, não me querem. Unicórnio azul, ontem desapareceu. Não sei se me deixou, nem sei se se perdeu. Mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. E se alguém souber de cem mil ou um milhão, eu pagarei. Meu unicórnio azul, ontem desapareceu. Eu fizemos amizade, um pouco com amor, um pouco com verdade. Com seu chifre de anil, pescava uma canção. Sabê-la repartir tinha por vocação. Meu unicórnio azul perdi o rastro seu e pode parecer até um fado meu, mas eu não tenho mais que um unicórnio azul. Mesmo que fossem dois, eu só queria aquele. 100 mil ou 1 milhão eu pagarei. Meu unicórnio azul ontem desapareceu. Sentir dúvidas de que isto é o nosso tesouro português. É um tesouro, é um diamante que, sem dúvida, devemos conservar, ouvir e sentir. Quando me sinto só, na voz de Fernando Maurício, é o que vamos ouvir já de seguida. Logo depois ficamos com o Fado das Cautelas, na voz de João Brasa, e terminamos esta nossa seleção com Primavera. São estes três fatos que vamos ouvir aqui, já de seguida, o seu Diga Lá, Senhor Fado. Quando me sinto só, como tu me deixaste, mais só que um vagabundo num banco de jardim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. Quando me sinto só, sabe minha boca a fado, lamento de quem chora a sua triste mágoa rastejando no pó. Meu coração cansado lembra uma velha nora morrendo à sede d'água. Para que não façam pouco, procuro não gritar a quem pergunta a mim. Não quero meter dó num egoísmo louco. Eu chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só. Num egoísmo louco eu chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Apregoando cautelas, o cauteleiro lá vai. Sorte grande, sorte grande, só comprando é que lhe sai. Compra sorte, meu senhor, que será por mim vendida. Viver rico é bem melhor do que pobre toda a vida. Sorte grande já eu tenho, é saúde e alegria, é viver sempre feliz, ter o pão de cada dia. Sorte grande é o amor que nós temos para dar, e a felicidade maior é alguém a quem amar. A sorte nunca se escolhe, vem sempre quando Deus quer. Não há riqueza maior, ser feliz até morrer. Tive a sorte de encontrar um amor para toda a vida. Sorte grande para amar, saí-me sem ser vendida. Sorte grande já eu tenho, é saúde e alegria, é viver sempre feliz, ter o pão de cada dia. Sorte grande é o amor que nós temos para dar, e a felicidade maior é alguém a quem amar. Sorte grande é o amor que nós temos para dar, e a felicidade maior é alguém a quem amar. Que importa que o coração O tempo passa num instante. Chegámos então ao fim da nossa primeira edição de hoje, dia 14 de outubro do ano de 2010, do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. A próxima edição virá às 19h30, até às 20h. Mas desde já sabe que os seus pedidos são sempre bem-vindos. E se ainda quer ouvir algum fado hoje, tem mais uma oportunidade às 19h30. É só pedir o seu fado. Vamos terminar com Que Dizer de Nós, na voz de Ana Moura. E ficamos então depois com António Pinto Bastos, Cadete, de Antoninha. São estes dois fados que terminam o nosso Diga Lá, Senhor Fado de hoje. Já sabe que também os nossos endereços para onde nos pode escrever é geral.radioantenaweb@gmail.com ou então um comentário na nossa página em www.radioantenaweb.info. Sinta-se à vontade, nós depois fazemos o resto. Passamos então o seu fado. Hoje ainda tem mais uma oportunidade, às 19h30. Por isso, se quer pedir o seu fado, ainda vai muito, muito a tempo. Sinta-se à vontade. Aqui está o Diga Lá ao Senhor Fado todos os dias para si. Terminamos por agora, mas não direi até amanhã, direi sim. Até logo. Fique bem. Até já. margem da culpa, como a sombra que me vem, que atrai-me se eu ser e a voz não é mais do que um perdido lamento atroz. Ali passa toda a vida, percorrendo essa avenida, faça vento ou faça frio. Ali passa toda a vida, percorrendo essa avenida, faça vento ou faça frio. Um cadete que é teimoso, que ali anda pressuroso, num constante rodopio. Um cadete que é teimoso, que ali anda pressuroso, num constante rodopio. Antoninha, sem demora, na janela a toda hora, já não foge ao seu olhar. Antoninha, sem demora, na janela a toda hora, já não foge ao seu olhar. Olha agora, lá está ela, debruçada na janela, para o ver por lá passar. Olha agora, lá está ela, debruçada na janela, para o ver por lá passar. O cadete apaixonado era de antes desprezado, provocava o seu desdém. O cadete apaixonado era de antes desprezado, provocava o seu desdém. Longos dias, longos meses, lá passava muitas vezes, mas não via lá ninguém. Longos dias, longos meses, lá passava muitas vezes, mas não via lá ninguém. Ora, ora, dia a dia, tanta mágoa traduzia, tanto pobre entristeceu. Ora, ora, dia a dia, tanta mágoa traduzia, tanto pobre entristeceu. Era tal o seu tormento, sempre à chuva, sempre ao vento, que Antoninha se rendeu. Era tal o seu tormento, sempre à chuva, sempre ao vento, que Antoninha se rendeu. E hoje, enfim, qualquer pessoa de Coimbra ou de Lisboa, do Seixal ou da Barquinha. E hoje, enfim, qualquer pessoa de Coimbra ou de Lisboa, do Seixal ou da Barquinha. De Reguengos ou de Beja, toda a gente tem inveja do cadete da Antoninha. De Reguengos ou de Beja, toda a gente tem inveja do cadete da Antoninha.